quase 8 horas da manhã. A Praça da Sé, em São Paulo, fervia de pessoas apressadas, correndo para não perderem a hora do trabalho. Nisto, um mendigo, carregando uma espécie de mochila nas costas, atravessou a Praça da Sé. Chegou até um lugar onde havia uma mureta, sentou-se e colocou um chapéu na frente dele, na esperança de que qualquer pessoa compadecida lançasse ali uma moeda que fosse. Em seguida, ele abriu a sua sacola e tirou de dentro dela um velho violino. A cena em si já era muito curiosa. Um mendigo com um violino? E era isto mesmo que ele ia fazer. Ele ia tocar aquele instrumento para chamar a atenção das pessoas e ganhar alguns trocados. Então ele ajeitou o violino no seu ombro, fez aquela pose de artista, segurou o arco e começou a tocar. Porém, as pessoas reparavam imediatamente que ele não tocava bem aquele instrumento. Algumas até riam, e ninguém parava, e ninguém também lhe dava nada. E ele foi se esforçando para tocar mais, para chamar a atenção das pessoas. Porém, quanto mais ele se esforçava, pior ficava. E as pessoas até o evitavam. Alguns murmuravam: que pretensioso, não sabe nem tocar e quer ganhar um trocado. E o mendigo precisava muito de um trocadinho, um pouquinho só que fosse, porque o seu estômago estava vazio e ele sentia a barriga roncando de fome. Ele estava com muita vontade de comprar pelo menos um pão com manteiga, pedir um pingado e matar a fome. Então ele continuou tocando e ninguém parava. Mas de repente, parou na frente dele um homem elegantemente vestido, um homem alto, bonito, bem barbeado. E ele abriu a carteira, tirou uma nota de 50 reais e colocou no chapéu do mendigo. E o mendigo até parou de tocar e ficou olhando para aquele homem na frente dele. E o homem em seguida disse: amigo, posso me sentar ao seu lado? E o mendigo estranhou o pedido. E o homem fino, elegante, bem vestido, sentou-se ao lado do mendigo. Aí então as pessoas que estavam passando pararam. Aquilo chamou a atenção. Um homem tão bonito, tão perfumado, sentado ao lado daquele mendigo sujo, esfarrapado. As pessoas olharam, foram andando mais devagar. Aí aquele homem, muito elegante, disse para o mendigo: empresta o seu violino. E o mendigo, sem entender nada, entregou o violino e o arco para aquele belo homem, que colocou ali apoiado o instrumento no seu ombro e no seu queixo e começou a tocar. E era uma música linda, profunda, penetrante, entrava na alma. E as pessoas apressadas foram reduzindo o ritmo. E logo se formou uma rodinha que foi aumentando, aumentando. E enquanto isso, o homem continuava tocando. O mendigo ficou de boca aberta. As pessoas paravam e, tocadas por aquela música tão linda, até se emocionavam. E realmente, a cena era bela. Aquele homem bem vestido sentado ao lado de um pobre mendigo, tocando um velho instrumento e tirando dele a melhor música do universo. Até o mendigo parou para olhar. Ele nem piscava. E ele ficava observando como aquele homem tocava. E ele até pensou assim: olha, eu tenho que tocar desse jeito. Eu tenho que aprender a tocar como esse homem. É como ele para a multidão. E de fato, quando ele terminou a música, o homem olhou para a multidão e disse: será que alguém pode colocar aqui no chapéu deste mendigo algum trocado? E as pessoas, uma a uma, foram abrindo as suas carteiras, suas bolsas, enfiando as mãos nos bolsos dos paletós e das calças, e foram tirando dinheiro e encheram o chapéu do mendigo, mas tinha tanto dinheiro ali que o mendigo nem acreditou. O homem fino levantou-se, deu a mão ao mendigo e disse: até logo, amigo, até outro dia. E passou no meio da multidão e desapareceu. O mendigo viu que na mesma hora que o homem saiu, a multidão também foi embora. Mas ele continuava com aquele chapéu cheio de dinheiro. Colocou tudo no bolso, na sacola, onde pôde, e atravessou a praça, não mais num boteco, mas numa bela padaria, uma das mais caras da Praça da Sé. Quando ele entrou na padaria, um segurança falou: fora, fora! Ele disse: não, eu tenho dinheiro para pagar, olha aqui. E mostrou o bolso cheio de dinheiro. Aí o segurança disse: por favor, cavaleiro, sente-se aqui. E o mendigo sentou-se e pediu um café da manhã completo, com tudo que a padaria tinha de bom e do melhor. E comeu até se fartar, pagou e sobrou o dinheiro. E agora aquele mendigo voltou para a praça. Lembrou-se do desconhecido que tocou o seu instrumento. Prestou muita atenção como é que ele tocava e tirava sons tão belos. E começou a tentar fazer igual. E conseguiu. Começou a tocar igual ao homem. E juntou também uma multidão. E a multidão, tocada pela bela música, abriu o coração e foi enchendo o chapéu do mendigo. A partir de então, ele não era mais um mendigo arrasado, e sim um músico. Um profissional da música que dava o seu espetáculo em praça pública. Aprendeu a tocar com o desconhecido que primeiro tocou na sua vida. Se quer entender esta ilustração do reino de Deus, compreenda. Nós somos como o mendigo desta história. A Praça da Sé é o mundo por onde passam todas as pessoas indiferentes e cada uma preocupada com seu próprio problema. E o instrumento que nós tentamos tocar e tocamos mal é a nossa própria vida. O desconhecido desta história, o homem elegante e bonito que pegou o instrumento e tirou dele a melhor música do universo, representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você permite que Ele toque a sua vida, você não será jamais apenas mais um na multidão, mas você será alguém especial, que os outros pararão para prestar atenção. E se você também prestar atenção no Senhor Jesus, vai ver como Ele toca a sua vida e vai tocar igual a Ele. E quando você assim fizer, a sua vida se torna uma bênção. Você lembra do que o homem desta história fez em favor do mendigo? Primeiro deu 50 reais a ele. Depois pediu licença para tocar o instrumento, tirou dele a melhor música e ainda o ensinou a tocar. Jesus Cristo, quando nos encontra em farrapos, caídos, prostrados, aniquilados, derrotados, vencidos, amargurados, a passando até necessidade, Ele vem, em primeiro lugar, supre todas as nossas necessidades, pede licença para tocar na nossa vida, porque Ele não faz nada na marra, e se nós permitimos, então Ele sempre faz o melhor e nos ensina também a fazer o melhor de uma tal maneira que quem fizer igual nunca mais passará necessidade, porque Ele mesmo disse: eu vim para que todos tenham vida e vida de verdade. Então, neste momento, eu quero que você preste atenção. Olhe à tua frente. Eis que esta figura poderosa, bela, majestosa, magnífica, a figura poderosa do Senhor Jesus está diante de você. E Ele agora está querendo suprir as suas necessidades. E Ele está pedindo para sentar ao seu lado. Isto é, ficar com você, compartilhar das suas dores e também dos seus sonhos. E te ensinar como é que se toca esta tua vida. Como é que se toca de uma maneira que se torna uma vida abundante e transbordante. Se você permitir que este Jesus poderoso que está diante de você se coloque ao seu lado e toque na sua vida, você nunca mais será a mesma pessoa. Só depende de você. Convide Jesus não para sentar ao seu lado, mas para entrar no seu coração. Peça para Ele tocar a sua vida. Peça para Ele te dar vida abundante. E você vai ter um banquete extraordinário, porque neste exato momento Ele usa minha boca para te dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.